A minha mãe me mandou para me pedir. Eu ainda não disse, a maior parte já foi dizer. Eu ainda não disse, a maior parte já foi dizer. Meto o braço e desmancho os planos que vão fazer. Depois se arrependem, meu Deus, para que eu fui dizer? Depois se arrependem, meu Deus, para que eu fui dizer? Eu já tirei deles lá de dentro do mar. Joguei minha tarrafa e puxei para a beira-mar. Joguei minha tarrafa e puxei para a beira-mar. Eu ainda não disse e nem fui fazer, mas já estão projetando o que vai acontecer. Mas já estão projetando o que vai acontecer. O que Deus tem pra fazer, Ele não manda dizer. Porque Deus tem o seu segredo e não é para todos nós saber. Porque Deus tem o seu segredo e não é para todos nós saber. O tempo está desmudado, ninguém procura saber. Todos vão se recordar de começar do ABC. Todos vão se recordar de começar do ABC. O tempo está desmudado, mudou de governo. Nova revolução aqui com os estrangeiros. Nova revolução aqui com os estrangeiros. Ninguém deve anunciar que ninguém não tem bandeira. Todos devem esperar pelo chefe estrangeiro. Todos devem esperar pelo chefe estrangeiro. A rainha me ordena que eu cumpra suas ordens. Eu dou corda para todos, para ferrar no anzol. Eu dou corda para todos, para ferrar no anzol. Todos querem me compreender, mas nenhum não tem poder. Aqui dentro só existe um, que é o general número um. Aqui dentro só existe um, que é o general número um. A firmeza é para todos, mas todos não são pra ela. A firmeza eu dou a todos, mas todos desprezam ela. A firmeza eu dou a todos, mas todos desprezam ela. Tenho fé no Pai Eterno e na minha protetora. Meta a mão, desmancho todos e levo uma pedra de ouro. Meto a mão, desmancho todos e levo uma pedra de ouro.